vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Kaba, o guerreiro do Universo 6, desafiou o Vegeta para uma luta entre iguais. No entanto, Kaba teve muitas dificuldades em transformar-se num super guerreiro. Ensina-me a transformar-me em super guerreiro. Tu consideras-te um guerreiro do espaço? Vegeta enfurece-se com a fraqueza demonstrada por Kaba e parece perder totalmente o controlo, atacando-o sem piedade. Tu vais pagar! A chave para transformar-se num super guerreiro é a fúria. Não te esqueças de como te sentiste. Sim. Kaba aprende uma lição importante do seu adversário guerreiro do espaço. O grande vencedor é o Vegeta! Depois de derrotar o Frost, o Majeta e finalmente o Kaba, será que o Vegeta vai conseguir derrotar o próximo adversário? O guerreiro mais forte do Universo 6 é Hit, o assassino. É o último adversário que tenho de enfrentar. Ele está muito calmo e a dissimular bem o seu nível de energia. Pelo pouco que consigo sentir, percebo que ele é bastante forte. Bastante mesmo. Eu não vou perder. Custe o que custar, custe o que custar. Aquele tipo chama-se Hit, não é? Acho que já ouvi falar dele. E tu sabes quem ele é? Pelo que eu ouvi dizer, ele é o assassino mais infalível do Universo 6. Nenhum dos seus alvos lhe conseguiu escapar. É conhecido por Hit Infalível, por diversos universos. Ah? Ele é assim tão incrível? Dava-me muito jeito que o Vegeta ganhasse este combate. Mas ao mesmo tempo, vai dar muito gozo assistir a uma luta a sério. O que é? O que é? Comecem! Ele vai atacar-me com aquela posição de combate. Mas ele não desarma. Aquele tipo é mesmo forte. Não posso precipitar. Mas também não posso ficar aqui parado. Ele não pode ser assim tão rápido. Impressionante. Não estava à espera disto. Que espetáculo! Outra coisa não seria de esperar. Como é que eu não consegui ver o ataque dele? Vais render-te. O que é que disseste? Não fiques convencido só porque me acertaste uma vez. Desta vez eu não vou falhar! Mas eu não consegui ver! Ele ataca-me sem sair do mesmo sítio. Olha lá, tu consegues ver os ataques dele? Não, não consigo. Mas o que é que se está a passar aqui? Ele tem algum truque na manga? Se eu reagir assim que ele me tentar atacar, por muito rápido que ele seja, eu vou conseguir contra-atacar. Eu nunca irei vencer se ele continuar a atacar-me assim. Tu estás a brincar! Mas que esta distância não consegue atingir-me se eu dar por ela? Papá. Mas porquê que o Vegeta se está a deixar atacar daquela maneira? Será que ainda não percebeste? Rende-te. O quê? O que é que disseste? Jaco, tu consegues ver os ataques dele? Não consigo. Tu estás a dizer que tu também não consegues ver? Estou. Bolas. Ele ataca diretamente nos pontos vitais. Não se podia esperar outra coisa de um assassino a soldo que não falhou uma única vez o alvo. Eu nunca pensei que o meu irmão tivesse esta carta na manga. Hã? Como é que eu não consigo sequer tocar naquele idiota? Eu tenho que admitir que eu não consigo ver os ataques dele. Mas mesmo depois de me acertar tantas vezes, eu continuo de pé. Os golpes dele não são assim tão fortes. Não são mesmo nada fortes. Já conseguiste armar uma estratégia? Tu ainda não percebeste quem é que manda aqui? Ah! Eu avisei. Agora que tu não vais a lado nenhum! Matar vai contra as regras, certo? Sim! O que é que fazemos? Neste estado, ele nem sequer pode assumir a derrota. O vencedor é o Guerreiro It! És o meu primeiro adversário a conseguir sobreviver a tantos ataques. Krillin, o Vegeta precisa de um feijão mágico. Sim. Son Goku, este guerreiro consegue mover-se a uma velocidade extraordinária e nunca antes vista. Sim, Jaco. Até essa parte eu já percebi. Mas Son Goku, quando ele ataca, acontece uma coisa bastante vulgar. Hã? Mas o que é que tu estás a dizer? Ele desaparece completamente antes de desferir o golpe. Ele fica invisível! Se assim fosse, víamos as roupas dele. Tens razão. É o teletransporte. Se é isso, eu também consigo fazê-lo. Embora não o consiga fazer sem me concentrar. Hã? Aquele maldito... Ele provavelmente deve estar a usar o salto no tempo. O salto no tempo? Faz todo o sentido. O quê? O que é o salto no tempo? Opa, eu já tinha ouvido rumores sobre este golpe, mas parece que há quem consiga saltar apenas um momento no tempo. Cerca de um décimo de segundo, pelo menos é o que me parece a mim, pá. Eu não estou a perceber nada do que ele está a dizer. Deixa que eu explico. Ele pode congelar o tempo cerca de um décimo de segundo, mas continua a conseguir movimentar-se. Ele para o tempo durante um décimo de segundo? Son Goku, um décimo de segundo pode não parecer nada, mas para um guerreiro que se move a grande velocidade, esse tempo é uma enorme vantagem. Ah, Jacto, mas tu não me tinhas dito que manipular o tempo era um crime grave segundo as leis galácticas? Isso é verdade? Sim, tens razão, Bulma. Então estás à espera de quê para o prender? Nem penses. Sou muito novo para morrer. E ainda te consideras elite? Exatamente. A vida de um soldado de elite é muito valiosa. Opa, eu também não vi nada de especial. Ah, mas o que é que se passa convosco? Mas não é preciso prenderem-no. Se o prenderem, eu não vou poder lutar contra ele. Bolas, bolas, que vocês saíram-me cãos idiotas! Bem, que luta surpreendente! Quem diria que há mais alguém capaz de manipular o tempo além de mim? Aquele tipo é um grande problema. Que raio será que ele vai fazer? O próximo guerreiro a enfrentar o vencedor It é... o guerreiro do Universo 7, Son Goku! Ei, diz-me o que é que eu devo fazer. Não faço ideia. Muito bem, seu. Mas que grande ajuda. Vegeta. tens algum conselho que me possas dar? Não. Dá o teu melhor. O quê? É só isso que tens para me dizer, Vegeta? Sim, é isso. Para que essa frieza? Afinal, estamos na mesma equipa. Quem diria? Hã? Pronto, acho que já estou metido num grande sarilho. Ouve lá, Whis. Tu sabes como resolver isto, não sabes? Vai lá dizer-lhe como é que se faz. Encontrar a solução para este problema vai ser um ótimo treino para ele. Isto é uma luta a sério, não percebes? O Son Goku resolve isto, parece uma mangalinha. Como é que podes estar tão calmo? Se o Son Goku perde, eu nem sei. Já te esqueceste que ainda temos o Monaka, que é só o guerreiro mais forte do Universo 7? Como se tu não soubesses a verdade sobre ele. Ai, eu já nem me lembrava disso. Para inspirar o Son Goku e o Vegeta, nós mentimos e trouxemos um mero amador para um torneio de artes marciais absolutamente vital para a sobrevivência do nosso universo. Ele não é o melhor guerreiro do universo. Tudo depende de ti, Son Goku. Comecem! Finalmente! Chegou a minha vez de lutar. Boa sorte! Então e tu não te vais transformar? Ah, a transformação gasta muita energia e eu prefiro guardá-la para mais tarde. Eu quero e preciso de ganhar o maior tempo possível, até descobrir uma forma de te derrotar mais uma vez. Deves ser muito ingênuo para me revelares isso. Ingênuo? Olha que eu sou muito mais velho do que pareço. Fica sabendo que eu tenho mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos? Não me digas! Estás muito bem conservado. Deixa-me recomeçar. Eu desejo-lhe muito boa sorte, caro senhor. E que pensa o melhor. Foi um ataque certeiro e eu nem o consegui detectar a tempo. Muito bem, já vais ver. Tu não vais conseguir acertar-me. Podes ser muito forte, mas os meus golpes nos teus pontos vitais vão acabar por ser fatais. É melhor render-te. Mas eu não me vou render. Até porque já sei como me defender dos teus ataques. Oh, ai sabes. Sim, já sei. Estás a fazer bluff? Por que não tentas descobrir? Força. Quem diria? Eu defendi-me. Consegui bater a tua técnica de salto no tempo. Toma lá! Eu já consegui! Acertei-te! Tiveste sorte. Ah, não foi só sorte. Ora, muito bem. Mais uma vez. Apanhei-te! Ela, como é que ele conseguiu fazer aquilo? Opa, será que os golpes do Hit são visíveis? Não, eu não os vejo. Hit! Ataca Hit! O limite do teu salto no tempo não é de 0,1 segundo. Pois eu consigo prever os teus movimentos de ataque nesse 0,1 segundo. Por isso mesmo, temos pena. Então é isso que tu estás a fazer. Então, tu queres lutar a sério contra mim? Ora então, muito bem. Vou usar todo o meu poder! Eu consegui contra-atacar a técnica do salto no tempo, mas não vai ser assim tão fácil. Afinal, o Hit é o guerreiro mais forte do Universo 6 e ele superou as minhas expectativas. Mas não vai derrotar. Eu ainda tenho um trunfo escondido. No próximo episódio de Dragon Ball Super, contra-ataque com o aumento do salto no tempo. Irá Son Goku usar a nova técnica? Não percam o próximo episódio, porque nós também não!